Paulo Jet 5722, na posição 2, plantão para espera de acionamento. Paulo Jet 5722, livre acionar, chame o plantão para o táxi. Livre acionar, vai chamar para o plantão para o táxi, Paulo Jet 5722. Objeto 5722, pista 35, curva esquerda, saída Arbor, Elefa. Estou decolando a 35 com curva esquerda, Arbor, Elefa, objeto 5722. Gente, chama o para o táxi. Vou chamar para o próprio táxi, objeto 5722. Solo FF 5722, está com 94, 3 horas, com 20 pronto para o táxi. Tá vendo? Liberal, fecha Missola, 1219. Reporte antes da Lima. Via Pátio 1, reportante da Lima, WebJet 5722. Ciente, o Windom Liberal, fecha Missola, estamos atualizando aqui o ATIS, por gentileza. Índia November Alpha, Web Copia. WebJet 5722, chame torre 1918 chama meia. Chama torre 1918 WebJet 5722. Todo muito bom dia, WebJet 5722. 5722, bom dia, ingresso via Lima, linha cabeceira 35, reporte em alinhada e pronto. Via Lima, vai reportar alinhada e pronto na cabeceira 35, WebJet 5722. Siga Mike e Sierra Golf. Sierra Golf, pode estar. Mike, Sierra Golf, agora de cópia. Alinhando. Afirmativo, tem livre decolagem, pista 35, o vento variável com 02 nós, o altímetro 1012, 5722 do web. Sente autorizado, WebJet 5722. Serra Golf, confirme radial ideal de saída. November Alpha, pronto para cópia. November Alpha autorizado, Salvador, Salvador, a 1000 pés, pista 197, curva direita. Saída, corredor Axé, controle 119.35, transponto 01171. 2, Altino 9, decola 10935, bom voo. Ao decolar, chama 10935, grato, objeto 5722. November Alpha, confirma e o pátio que o senhor se encontra. Bom dia, 5722. Contato Orlando Decolar, sobre o nível 320. Cruzado 2000, voa direto, elefa. 72000 elefa, objeto 5722. Oh, meu Mike Serra Golf, pronto para a cópia. Mike Serra Golf, autorizado Mocuji, pista 197, curva direita, corredor Axé, controle 1995, transponder 5435. Romeu, Mike Serra Golf, nível de voo 085. Confirme pessoas a bordo, Mike Serra Golf. Paracionamento de táxi, chame torre 118.6. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4069 para Campinas, 380, informação hotel. Azul 4069, aguarde cópia. Guarda cópia, poderia se adiantar a provável saída? Saída da El, Leda, Bridge. El, Leda, Bridge, obrigado. November Alpha, altímetro 10 no 2, reposto no ponto, espera taxi off, com o POB02, confirmando? Max Serra Golf, proacionamento? Reposto taxi. Sim, Matias Arufo. Sim, ativo, reporta ponto, espera, 1012. E November Alfa ao solo? Web 5722, chama o centro Recife, 1288, secundário 260, bom voo. Webjet 5722, chama centro Recife, 1288, eu secundária 1260, Webjet 5722. Golfo autorizado, alinhada e colar, pista no 7, evento variável com 03 nós, ou altímetro 1012, 10012, Max Sierra Golfo. Variável com 03 evento. Serra Golfo decolado de Salvador 27, 10935, é o controle, bom voo. 0935, obrigado, até o retorno. Ali mantém cabeceira no 7 em November Alfa. Controle Salvador, Mike Serra Golfo, ingressa no corredor Axé. Mike Serra Golfo, contato da decolagem, sobe ao 085, 085, confirme a prova para o destino. Radial 290 de Salvador. Sentina 290, autorizado proa direta do destino, Mike Serra Golf, subindo ao 085. Quando possível, estimar de pouso. Estimando, pouso ao 1040. 0. 1040. Afirmativo, variável com 03, é o vento, altímetro no 0, no 2, nível de decolagem, pista nosso 7, indo 90 alfa. Azul 4069, pronto para copiar. 4069, pronto. Azul 4069, autorizado Campinas, nível de voo 380, via Ubers, voo 16, pista 17, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5445. Autorizado Campinas no 380. Upper Zulu no meia, decola da pista 17 com curva direita, a CDDL Leda Bridge, controle 1935 e transponder 5445, azul 4069. Azul 4069, protegimento correto, para acionamento e táxi, chame torre 118.6. Acionamento e táxi na 18.6, azul 4069. Azul 4069, na escuta? Condor, muito bom dia, 35594, informação Índia, solicitão no 70 para Caracaju. Azul 4069, na escuta? Paulo Salvador, 5514, informação Índia, 170 para Aracaju. Bom fim para o Salvo. 5514, solicitou no 70 Aracaju. 5514, aguarde cópia. Eu vou passar, eu guardo cópia. Olho Salvador, bom dia, o Papa Romeu Índia, November Alpha. Bom dia, November Alpha, meu pé, corredor Axé, reporta o farol da Barra, confirme sobrevoo Itaparica. Positivo, sobrevoo Itaparica para TGL. Gente. O que reportará no farol, no, através do farol da Barra, Índia, November Alpha. Mandei um 085, Mike Terra Golf. 7, Mike Terra Golf.